bagulho fudeu, eu fui atingido. Eu tô sentindo lentamente, meu corpo tá indo, minha visão tá sumindo. A solidão invadiu minha alma, minha nove na cinta, sozinho na fita, como pode ser? Não tem ninguém aqui pra me reconhecer. Se eu morrer vou ser enterrado como indigente, mãe. Meu pensamento é inútil agora, mãe. Eu dava tudo pra ter ao meu lado a senhora. Me algemaram e levaram pra uma viatura. Esses filhos da puta vão me matar no caminho. Eu tô sozinho, cadê meu Deus? É nessa hora que você implora o perdão. O seu eu é invadido pela solidão. Talvez eu tenha chance se for um bom cirurgião. Disparos a queima roupa, que coisa louca. 18 anos, um plano, um abismo profundo. Eu quero me encontrar, cadê todo mundo? Não deixem eles me levar. Espere a ambulância chegar, não deixem me levar. A polícia não socorre ladrão. A polícia tá na rua pra matar ladrão. Que direito eu tenho em flagrante? Assaltante baleado do Copan pro hospital. Eu deixar pra finado não. Não deixem eles me levar. Não deixem eles me levar. São da polícia militar, vão me matar. Não deixem eles me levar. São da polícia militar, vão me matar. Não deixem eles me levar. São da polícia militar, vão me matar. Não deixem eles me levar. São da polícia militar, vão me matar. Sangrando no chão e baleado, minha visão tá escurecendo. Estou vendo tudo distorcendo. Eu ouço fogo, caralho, eu vou morrer só com 18. Igual um porco, na minha mente eu já me vejo morto. Tô esticado então, minha visão só alcança uma certa altura. É fácil de assimilar, calça cinza e uma bota escura. São os filhos da puta, da mesma raça dos que passaram por cima de mim. De viatura, naquele dia o sinal estava favorável. Mas dois pretinhos e uma CV400, foi lamentável. A princípio acidente, motoqueiro imprudente. Mas testemunhas narram o que houve realmente. Que acidente feio da porra, cara. Por que que a viatura depois da amassada? Porra, amassou tudo. Rapaz, eu vi tudo. Os policiais passaram por cima dos meninos da motocicleta. O sinal tá verde pra eles, tá? Eles foram atravessar. Na hora que eles foram atravessar, a viatura passou por cima deles. A culpa é dos policiais. Acho que eles fizeram pra matar os meninos mesmo, viu? Não deixem eles me levar. São da polícia militar, vão me matar. Não deixem eles me levar. São da polícia militar, vão me matar. Não deixem eles me levar. São da polícia militar, vão me matar. Não deixem eles me levar. São da polícia militar, vão me matar. Confiança nessas horas nem dá, ainda mais quando se trata da polícia militar. Só me recordo de acordar em cima de uma maca. Em volta dela tem polícia, tem médico. Tem alguém dizendo que estou paraplégico. Talvez com vida eu cheguei, mas hoje eu sei que nunca sairia ileso. A solidariedade da polícia custaria um preço. Talvez essa cadeira de roda lhe dê a resposta do porquê quando eu no chão eu tentava falar. Não deixem eles me levar. Não deixem eles me levar. Não deixem eles me levar. São da polícia militar, vão me matar. Não deixem eles me levar. São da polícia militar, vão me matar. Não deixem eles me levar. São da polícia militar. deixem eles me levar. Vão da polícia militar, vão me matar. Não deixem eles me levar. Vão da polícia militar, vão me matar. Não deixem eles me levar. Vão me matar. Vão da polícia militar, vão me matar.